Cheiro 119. O dia seguinte foi passado nos pomares com a minha anfitriã, outra das irmãs de Tsatsaui, chamada Sunji. Era uma mulher alta, de rosto meigo, 30 e poucos anos, e conhecia algumas palavras em inglês. Mas algumas das suas amigas sabiam um pouco mais do que ela. Uma boa coisa, considerando que o meu conhecimento de Cherokee limitava-se a olá, bom e mais. Apesar da crescente fluência das índias, tive alguma dificuldade em perceber exatamente o que Sunji queria dizer, dependendo de com quem eu estava a falar. Parecia significar tanto cebola, hortelã ou, confusamente, vison. Depois de uma boa dose de trocas de palavras e triagens, cheguei à conclusão de que a palavra não parecia significar nada disso precisamente, mas indicar algum tipo de cheiro forte. As macieiras no pomar eram jovens, ainda de troncos finos, mas bastante carregadas, fornecendo uma pequena fruta verde amarelada que não teria impressionado Luther Burbank, mas que realmente possuía uma boa textura crocante e um sabor ácido, um excelente antídoto para o sabor gorduroso dos fígados dos pombos. Tinha sido um ano seco, disse Sunji, franzindo criticamente a testa para as árvores. Não havia tanta fruta como no ano anterior, e o milho também não era muito bom. Sunji colocou as duas filhas a tomar conta de Jamie, obviamente advertindo-as para terem cuidado, apontando insistentemente para a floresta. É bom matador de urso veio, disse ela, voltando-se novamente para mim com o cesto de maçãs encostado à anca. Aquele urso, não urso, não fala nós. Ah, disse eu, anuindo com a cabeça inteligentemente. Uma das outras mulheres pensativamente desenvolveu a ideia, explicando que um urso razoável prestaria atenção ao chamado do xamã, que invocava o espírito do urso, de modo que os caçadores e os ursos pudessem encontrar-se adequadamente. No entanto, considerando a cor daquele animal, assim como o seu comportamento obcecado e malicioso, era evidente que não se tratava de um verdadeiro urso, mas de algum espírito maligno que resolvera manifestar-se como um urso. Ah, disse eu, percebendo melhor, o Jackson mencionou o branco ancião. Era do urso que ele estava a falar? No entanto, Peter dissera que o branco era uma cor favorita. Outra índia, que me dera o seu nome inglês de Anna, em vez de tentar explicar o que o nome Cherokee dela significava, riu chocada diante do que eu dissera. Não, não, branco ancião, ele, o fogo. Outras mulheres juntaram-se às risadinhas. Finalmente compreendi que o fogo, embora obviamente poderoso e a ser tratado com profundo respeito, era uma entidade benéfica. Daí a atrocidade da conduta do urso. Animais brancos normalmente eram merecedores de respeito e considerados portadores de mensagens do outro mundo. Por esta altura, uma ou duas das mulheres olharam-me de esguelha. Mas este urso não estava a comportar-se de um modo que pudessem compreender. Sabendo que eu sabia sobre a ajuda que o urso tivera de Josiah Beardsley e do Diabinho Negro, eu percebia isso perfeitamente. Não queria implicar Josiah, mas mencionei que tinha ouvido histórias, evitando cuidadosamente dizer onde as ouvira, de um homem negro na floresta que cometia atos malignos. Elas tinham ouvido falar? Ah, sim, asseguraram-me. Mas eu não devia ficar preocupada. Havia um pequeno grupo de negros que viviam para lá, fazendo um meneio de cabeça na direção da outra extremidade da aldeia e do invisível bambual e das terras baixas do outro lado do rio. era possível que essas pessoas fossem demónios, especialmente porque vinham do Oeste. Era possível que não fossem. Alguns dos caçadores da aldeia tinham-nos encontrado e seguido cuidadosamente durante vários dias, observando o que faziam. Os caçadores relataram que os negros viviam miseravelmente vestidos, apenas com os trapos e sem casas decentes. Não parecia a maneira de demónios respeitáveis viverem. Entretanto, eram poucos e demasiado pobres para valer a pena atacá-los. E os caçadores disseram que havia apenas 3 mulheres e muito feias, e deveriam ser demónios, afinal. Assim, os habitantes da aldeia resolveram deixá-los em paz, por enquanto. Os negros nunca se aproximavam da aldeia, acrescentou uma das índias, torcendo o nariz. Os cães sentir-lhes-iam cheiro. A conversa terminou quando nos espalhámos pelo pomar a colher frutos maduros das árvores, enquanto as meninas colhiam do chão os que o vento deitara abaixo. Voltámos para casa à meio da tarde, cansadas, queimadas do sol e a cheirar a maçãs, e descobrimos que os caçadores tinham voltado. 4 gambás, 18 coelhos e 9 esquilos, relatou Jamie, limpando o rosto e as mãos com um pano molhado. Encontramos também muitos pássaros, mas com os pombos nem nos demos ao trabalho, a não ser um belo falcão que George Gist quis por causa das penas. Ele estava despenteado pelo vento, o nariz vermelho do sol, mas muito alegre. E a Brianna, Deus a abençoou, abateu um bonito alce logo do outro lado do rio, um tiro no peito, e ela mesmo cortou-lhe a garganta, embora isso seja algo arriscado de fazer a um animal ainda a debater-se pela vida. Que bom, disse eu, um pouco debilmente, visualizando um alvoroço de cascos afiados e chifres letais nas proximidades da minha filha. Não te preocupes, Sassenach, retorquiu ele ao ver a expressão do meu rosto. Eu ensinei-lhe a maneira correta de o fazer. Ela aproximou-se por trás. Que bom, disse eu com um pouco de sarcasmo. Imagino que os caçadores tenham ficado impressionados. Muito, disse ele alegremente. Sabias, Sassenach, que os Cherokees deixam as mulheres irem para a guerra, assim como caçar? Não que o façam sempre. Mas de vez em quando uma delas cisma e vai, como uma mulher da guerra. Os homens seguem-na, na verdade. Muito interessante, disse eu, tentando ignorar a visão assim evocada de Brianna a ser convidada a liderar um grupo de guerreiros Cherokee. O sangue não mente. O quê? Não interessa. Por acaso viram algum urso ou estavam demasiado ocupados a trocar pérolas interessantes de sabedoria antropológica? Ele semicerrou um olho para mim, por cima da toalha com que limpava o rosto. Mas respondeu sem se alterar. Encontramos alguns sinais de urso. O Josiah tem um bom olho para isso. Não apenas as fezes. Ele encontrou uma árvore de se coçar, uma com pelos presos na casca. Ele diz que um urso possui uma ou duas árvores favoritas e volta sempre à mesma. De modo que, se quiseres matar um determinado urso, o melhor é acampar por perto e esperar. E essa estratégia não serviu? Creio que serviria, respondeu ele a rir-se, mas era o urso errado. Os pelos na árvore eram castanhos escuros, não brancos. A expedição, entretanto, não foi um fracasso. Os caçadores tinham feito um grande semicírculo à volta da aldeia, começando bastante longe, na floresta, e depois descendo até ao rio. E no solo macio das terras baixas, perto do bambual, tinham encontrado pegadas. O Josiah disse que eram diferentes das pegadas do urso, cujos pelos encontramos. E o Tsatsaui achou que eram as mesmas pegadas que ele vira, quando o urso branco lhe matou o amigo. A conclusão lógica, sobre a qual todos os especialistas em ursos concordavam, era que o urso fantasma tinha muito provavelmente feito o seu esconderijo no matagal. Estes lugares são densos, escuros e frescos no calor do verão e fervilhantes de pássaros e animais de pequeno porte. Até cervos podem esconder-se ali no tempo quente. Não consegues entrar num local desses a cavalo, pois não? Perguntei. Ele abanou a cabeça, penteando os cabelos com os dedos para retirar as folhas. Não, nem se pode avançar depressa a pé, tão cerrado que é. Mas não pretendemos entrar lá, atrás do urso. Em vez disso, o plano era atear fogo ao bambual, obrigando o urso e qualquer outra caça presente a sair para as terras baixas do outro lado, onde poderia ser facilmente abatido. Evidentemente, essa era uma prática comum nas caçadas, em especial no outono, quando os bambuzais ficavam secos e inflamáveis. Entretanto, a queimada provavelmente afugentaria muitos outros animais, além do urso. Assim sendo, foi enviado um convite a uma outra aldeia, a uns 30 quilómetros de distância, para que os caçadores deles viessem unir-se aos de Raventown. Com sorte, haveria caça suficiente para sustentar as duas aldeias durante o inverno, e um número maior de caçadores garantiria que o urso fantasma não escapasse. Muito eficiente, disse eu, achando graça. Espero que o fumo não afugente os escravos também. O quê? Ele parou o que estava a fazer. Diabos negros, ou algo parecido. Contei-lhe o que sabia sobre o povoado, ou o que quer que fosse, de escravos fugidos, ou o que quer que fossem. Bem, não creio que sejam demónios, afirmou ele secamente, sentando-se à minha frente, de modo a que eu pudesse entrançar-lhe o cabelo para trás. Mas não acho que corram perigo. Devem viver longe do bambual, na margem oposta do rio. Mas vou perguntar. Há tempo suficiente. Só daqui a 3 ou 4 dias é que os caçadores voltarão de cá no Galaí. Perfeito, disse eu, atando a tira de couro com um laço. Isso vai dar-te tempo suficiente para comeres todos os fígados de pombo que sobraram. Os dias seguintes correram de forma agradável, embora com uma sensação crescente de expectativa, que culminou com a chegada dos caçadores de cá no Galaí, Breertown, ou assim me disseram. Nota: Breertown, vila da Roseira Brava. Fim de nota. Questionei-me se eles teriam sido convidados por causa do conhecimento especial em lidar com territórios de plantas espinhosas, mas abstive-me de perguntar. Jamie, com a sua habitual facilidade de aprender línguas, estava a apanhar as palavras Cherokees como se apanha piolhos, mas eu não queria exigir demasiado da sua habilidade, pedindo-lhe que decifrasse os trocadilhos. Ainda não. Jamie parecia ter herdado a facilidade do avô para as línguas, e na semana seguinte à nossa chegada tinha praticamente duplicado o seu vocabulário, com metade das suas palavras agora em inglês e a outra metade em Cherokee, o que o deixava ininteligível para todos, exceto para a mãe. O meu próprio vocabulário tinha-se expandido com o acréscimo das palavras para água, fogo e socorro. Para o resto, dependia da bondade dos Cherokees que falavam inglês. Após as cerimónias adequadas e um enorme banquete de boas-vindas, com fígados fumados de pombos e maçãs fritas, o numeroso grupo de caçadores partiu ao amanhecer, equipados com tochas de pinho e braseiros, além de arcos, mosquetes e carabinas. Depois de os ver partir, após um desjejum reforçado, papas de farinha de milho misturadas com fígados de pombos e maçãs frescas, Os que não faziam parte do grupo de caça regressaram às suas casas para passar o tempo a fazer cestos, costurar e conversar. O dia estava quente, úmido e parado. Nem uma brisa soprava nos campos, onde os talos secos do milho e dos girassóis colhidos jaziam espalhados, como num jogo de micado. Nem uma brisa de ar levantava poeira na rua de terra. Se alguém pretendia atear fogo nalguma coisa, este era um bom dia para o fazer. Quanto a mim, estava satisfeita por me refugiar no interior fresco e umbroso da cabana de Sundji. No decurso da conversa do dia, pensei em perguntar-lhe sobre os componentes do amuleto que Nayawene me fizera. É verdade que ela fora uma curandeira Tuscarora, de modo que as crenças básicas podiam não ser as mesmas, mas eu estava curiosa sobre o morcego. Há uma história sobre morcegos, começou Sundji, e eu disfarcei um sorriso. Os Cherokees eram, na verdade, muito parecidos com os escoceses das terras altas, especialmente no que se referia a gostar de histórias. Eu já ouvira diversas nos poucos dias que passara na aldeia. Os animais e os pássaros resolveram jogar à bola, disse Ana, traduzindo devagar enquanto Sundji falava. Nessa época, os morcegos caminhavam sobre quatro patas, como os outros animais. Mas quando foram participar do jogo da bola, os outros animais disseram que não, eles não podiam jogar. Eram demasiado pequenos e seriam esmagados. Os morcegos não gostaram. Sundji franziu a testa com uma carranca que indicava um morcego zangado. Assim, os morcegos procuraram os pássaros e ofereceram-se para jogar do lado deles. Os pássaros aceitaram a oferta e assim pegaram em pauzinhos e folhas e fizeram asas para os morcegos. Os pássaros ganharam o jogo e os morcegos gostaram tanto das suas asas que... Sundji parou de falar abruptamente. A sua cabeça ergueu-se e ela farejou o ar. Todas as mulheres à minha volta pararam de falar. Sundji levantou-se rapidamente e dirigiu-se à porta, com a mão agarrada à ombreira, enquanto olhava lá para fora. Eu sentia o cheiro do fumo. Já o sentia na última hora, conforme flutuava ao vento. Mas percebi que o cheiro a queimado era muito mais forte agora. Sundji saiu para a rua. Levantei-me e seguia com as outras mulheres, um formigueiro de inquietação a começar a picar-me atrás dos joelhos. O céu começava a escurecer com nuvens de chuva, mas a nuvem de fumo era ainda mais escura, uma mancha negra e turbulenta que se erguia acima das árvores distantes. Um vento começara a soprar, vindo à frente da iminente tempestade, e um alvoroço de folhas secas passou num redemoinho por nós, com um som de pés pequenos e apressados. A maioria das línguas possui alguns monossílabos para uso em situações de repentino assombro, e o dialeto Cherokee também possui. Sundji disse alguma coisa que eu não percebi, mas o significado era óbvio. Uma das mulheres mais jovens lambeu um dedo e ergueu-o no ar. Mas o gesto não era necessário. Eu sentia o vento no rosto, suficientemente forte para levantar o cabelo dos meus ombros, fresco na minha nuca. Soprava fortemente na direção da aldeia. Ana respirou longa e profundamente. Pude vê-la inchar, os ombros endireitando-se, preparando-se para lidar com a situação. Então, de repente, todas as mulheres entraram em ação, correndo pela rua na direção das suas casas, chamando as crianças, parando para recolher na saia dobrada a carne estendida para secar, ou arrancar uma réstia de cebolas ou abóboras de um beiral de telhado ao passar. Eu não sabia ao certo onde Jamie estava. Uma das raparigas mais velhas levara-o para brincar. Mas no alvoroço eu não conseguia saber qual delas. Agarrei as saias e corri pela rua abaixo, agachando-me e entrando em cada casa sem ser convidada à procura dele. Havia uma terrível sensação de urgência no ar, mas não de pânico. Mas o som de folhas secas parecia constante, um débil ruge-ruge que me mordia os calcanhares. Encontrei-o na quinta casa, profundamente adormecido, com diversas outras crianças de idades variadas, todas aconchegadas como cachorrinhos nas dobras de um cobertor de pele de búfalo. Jamais o encontraria, se não fosse pelo cabelo flamejante, a brilhar como um farol no meio da suave escuridão. Acordei-as o mais delicadamente possível e peguei em Jamie. No entanto, ele acordou de imediato e olhou à volta a pestanejar, atordoado. «Vem com a avó, querido», disse-lhe. «Temos de ir já». «Ir cavalinho?» perguntou ele, animando-se imediatamente. «Uma excelente ideia», respondi, acomodando-o na anca. «Vamos procurar o cavalinho, está bem?» O cheiro de fumo estava muito mais forte quando emergimos na rua. Jamie tossiu e eu sentia um gosto ácido e amargo no fundo da minha boca quando respirava. A evacuação estava em pleno andamento. As pessoas, a maioria mulheres, corriam para dentro e para fora das casas, empurrando as crianças à sua frente, carregando trouxas feitas à pressa com os seus pertences. Mesmo assim, não havia nenhuma sensação de pânico ou alarme no êxodo. Todos pareciam preocupados, mas agiam de modo bastante prático. Ocorreu-me que uma aldeia de madeira, localizada no meio de uma região de florestas, devia ficar exposta ao risco de incêndio de vez em quando. Os habitantes, sem dúvida, já tinham enfrentado antes a possibilidade de um incêndio na floresta e estavam preparados para lidar com isso. Essa constatação acalmou-me um pouco, embora a posterior constatação de que o restolhar constante de folhas secas que eu estava a ouvir era, na verdade, o crepitar do fogo a aproximar-se, não fosse nem um pouco tranquilizadora. A maioria dos cavalos tinha ido com os caçadores. Quando cheguei ao cercado de Seb, restavam apenas 3. Um dos homens mais velhos da aldeia estava montado num deles e pronto para se ir embora, conduzindo Judas e o outro cavalo amarrados com cordas. Judas estava selado, carregava os seus alforjes e usava um cabresto de corda. Quando o velho me viu, riu-se e gritou alguma coisa gesticulando para Judas. «Obrigada», respondi. O homem inclinou-se, tirou-me Jamie habilmente dos meus braços, permitindo que eu montasse Judas e segurasse rédeas adequadamente antes de me devolver Jamie com grande cuidado. Os cavalos estavam boliçosos, batendo com os cascos, inquietos. Eles sabiam tanto como nós o que era um incêndio e gostavam menos ainda. Agarrei o cabresto firmemente com uma das mãos e com a outra segurei em Jamie, ainda com mais firmeza. «Muito bem, rapaz», disse eu a Judas, tentando demonstrar autoridade. «Vamos embora, agora». Judas era completamente a favor desta sugestão. Dirigiu-se para a abertura que havia na Seb, como se fosse a linha de chegada de uma corrida, fazendo as minhas saias agarrarem-se nos espinhos da cerca enquanto avançávamos. Consegui refriá-lo um pouco. O tempo suficiente para o velho índio e os seus 2 cavalos emergirem do cercado e nos alcançarem. O homem gritou-me alguma coisa e apontou na direção da montanha, longe do incêndio. O vento intensificara-se, açoitava-lhe o longo cabelo grisalho no rosto, abafando-lhe as palavras. Abanou a cabeça para o afastar, mas não se deu ao trabalho de repetir o que dissera, obrigando meramente a sua montaria a girar na direção que ele apontara. Dei um toque em Judas com o joelho, fazendo-o virar para seguir o velho, mas mantive a rédea curta, hesitando. Olhei por cima do ombro na direção da aldeia e vi pequenos rios de pessoas a fluir por entre as casas, todas seguindo na direção que o velho indicara. Ninguém corria, embora todos caminhassem decididamente. Bri viria procurar Jamie assim que percebesse que a aldeia corria perigo. Sei que ela confiava em mim para zelar pela segurança dele, mas nenhuma mãe, em tais circunstâncias, descansaria enquanto não se reunisse ao seu filho outra vez. Não corríamos nenhum perigo imediato. Assim eu fiquei para trás, à espera, apesar da crescente agitação de Judas. O vento açoitava agora as árvores, arrancando vagas de folhas verdes, amarelas e vermelhas, que se projetavam sobre nós, prendendo-se às minhas saias e ao pelo de Judas, como retalhos de tecido florido. Todo o céu ficara negro arroxeado, e eu ouvi os primeiros ribombos de trovões sob o assobio do vento e o crepitar das labaredas. Sentia o cheiro penetrante da chuva próxima, mesmo através do fumo, e senti uma repentina esperança. Um bom aguaceiro parecia ser exatamente o que a situação exigia. E quanto mais cedo, melhor. Jamie estava extremamente agitado com as condições atmosféricas e batia as mãozinhas gorduchas no cabeçote da cela, gritando um canto de guerra pessoal para os céus, que soava mais ou menos como u-u-gui, u-u-gui, u-u-gui. Judas sentia-se inquieto com este tipo de comportamento. Eu estava cada vez com mais dificuldade em domá-lo. Ele dava safanões para puxar o cabresto, enquanto executava uma espécie de manobra de saca-rolhas que nos conduzia em círculos erráticos. A corda enrolada começava a cortar-me a mão e os calcanhares descalços de Jamie martelavam umas coxas. Eu estava a desistir, decidindo deixar o cavalo seguir a sua própria cabeça, quando ele repentinamente se virou e lançou a dita cabeça para cima, relinchando clamorosamente na direção da aldeia. E, de facto, havia cavaleiros a aproximar-se. Vi vários cavalos a sair da floresta no outro lado da aldeia, a trotar. Judas, feliz por ver outros cavalos, mostrou-se mais do que disposto em voltar para a aldeia, apesar de ser na direção do fogo. Encontrei-me com Brianna e Jamie no meio da aldeia, ambos a olhar ansiosamente em redor, enquanto desciam a rua. Jamie deu gritinhos de prazer ao ver a mãe e lançou-se nos seus braços de um cavalo para o outro, por pouco não caindo no meio dos cascos nervosos. Apanharam o urso? Gritei a Jamie. Não, respondeu ele, também a gritar acima do vento, cada vez mais forte. Vamos embora, Sassenach. Bri já tinha partido na direção da floresta, onde os últimos habitantes da aldeia desapareciam por entre as árvores. Mas, aliviada da minha responsabilidade com Jamie, eu pensara em outra coisa. Só um minuto, gritei. Estaquei o cavalo e desmontei, atirando as rédeas de Judas a Jamie. Ele inclinou-se para as agarrar e gritou alguma coisa atrás de mim, mas eu não percebi. Estávamos à porta da casa de Sunji e eu vira as bolsas de couro de óleo de girassol empilhadas sob o beiral do telhado. Arrisquei um olhar na direção do bambual. O fogo definitivamente estava a aproximar-se. Havia fiapos visíveis de fumo a serpentear em meu redor. E eu pensei ter visto o brilho de chamas distantes entre as árvores fustigadas. Mesmo assim, tinha a certeza de que poderíamos correr mais do que o fogo a cavalo. E aquele era o lucro de um ano de mel atirado ao chão. Eu não ia deixá-lo ali a queimar-se, nem pensar.